Salvador, boa noite, venha bem, abarcado externo, por favor. Boa noite, minha mãe, livre pouso, não no zero, o vento é 190 graus, 03 nós. Repouso no zero, vou no centro. O Bravo, frequência livre. Que é o 2781, após a aeronave da Gol na curta final, alinhar e manter 10. Gente, após a aeronave autorizada, alinhando, que é o 2781. No 866, no solo aos 56, chama solo 219. Livrou boa. 866 segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 866. Solo Salvador, 3197 para o táxi. Alterna Campinas, 3 horas e 418, passa a bordo. Então, 397 segue via Engine Alfa no ponto de espera da 10, Torre 1895, QNH 10, 18. 10, 189, Juliette, autorizado Engine Alfa. Thank you. 2781, dá colado ao 58, chame o controle. Em 1208. Rona 208, graças a Deus. Boa. Controle, boa noite, azul. 2781, decolando o setor. 2781, contato radar, suba sem restrições para o nível 180. Se tiver condições, voe direto nessa. Graças, então, sem restrições, 180. Então, prossegue para onde é nessa? O 2781. Boa noite, Gol 9099, ciente da informação Yankee, posição é 10, autorização para Confins. Ciente, aguarde cópia para Confins, 1099. Aguardando cópia, Gol 9099. Boa noite, 66, Juliette, portão 4. 74, 866 da Gol. Copia para Confins? Autorização para outra costa. Falando Confins, 360 autorizado, via rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208 controle, acione no transponder 5573. Ok, autorizado Confins, nível de voio 3. 60, via rota do plano, com 20, boa perdoa 21, decola da 10, curva à direita, precisa sair da Arbor Elefa, 208 ao controle, 573, código transponder, Gol 1099. Peço para o feedback funcionamento. Portará pronto, graças 099. Pessoal, no desvio esquerda, 2, 7, 8. Esse é o desvio. Graças, mais 3 minutos para dentro do setor. Autorizado o TAM 3197 alinhar e decolar, vento 160 grau 5. Aí decola TAM 3197. 3197, decola aos 05, chama o controle no 20 decimal 8. 208, boa noite. Boa noite, contato radar, sua para o nível 360, vou ir direto Leda. Sobe ao 360, vou direto Leda, 3197. Salvador, o voo 705 solicita autorização para o Galeão. O Galeão, voo 705. 705 para o Galeão, agora a gente está de copo, prepare saída da El. Guardando. Galeão, copia? Galeão, Salvador Galeão, 360, nível autorizado. Via rota, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Birume, 1208 controle, 5577 o transponder. Zero para o Galeão, conforme a rota da El Leda Irume, controle de saída 208, transponder 5537. 5577. Qual o transponder? Não entendi. 5577. 5577, copiado. Chamei para o pushback esse momento. Semana. Alô, gol 1099 no 1-0 para pushback acionamento. Autorizado, chame pro táxi. Autorizado, reportar táxi, chama 099. Azul 2781, nós chamamos o centro Recife, na frequência 128.8. Chama o controle Recife, 128.8, Azul 2781. Lavadora, volta 705, posição 2, pushback acionamento. 2 inicia de imediato? Agora, tá pronto. Autorizado, chame pro táxi. Autorizado, chame pro táxi, 705. C3197, chama o centro Recife na frequência 125.1. Recife, 25, obrigado, boa noite. Boa noite. O 1968 aciona identificação autorizada a chegada a Marte, desça para o nível 050. Chegada na Mari, já me tiveram 50-0, alguma chance pode vir aqui, tá? 0 para o Itap, gol 1 no 68. Itap, gol 1 no 099, nós estamos com 176 a bordo, 3h16, alternando Brasília. Segue o táxi, até através do gate 05, o gol no 099. Segue o táxi, segue a parte, até através do 05, gol no 099. Através 05, gol no 099. Gente, seguirá a aeronave da companhia via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1, 1895, QNH 1008. 2018, segue o tráfego da companhia Índia e Alfa, ponto de espera 1895. Uma boa noite, no 099. Para o táxi, gol 705, tem 181, autonomia de 3h40, alternando Guarulhos. Via Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1018. Ok, Engenho Alfa, ponto de espera 1895, etc. Salvador, o Gol 705, ponto espera da 10, pronto. Gol no 705, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 no 80 graus, 4 mais. Alinhar e decolar da 10, Gol 705. Gol no 099, autorizado ali, mantém o 0. Ali mantém o 90, gol no 099. O 968, desça para 2010, 2108, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2108, reporte estabilizado, gol no 168. Segundo 705, decola aos... Boa noite, chamo o controle da 0 desse momento. Para o ONU, correto? Controle ONU 208, Golo 705. 208, boa noite. Chegou no 099, o vento 180 graus 5, nós, livre decolagem. Livre decolagem, ONU 0, Golo 099. ONU 705, boa noite, contato radar, vou para o nível 360, voe Leda. 360, vai voar, Leda, ONU 705. ONU 099, decola 19, controle 120, desfalque 8. 208, boa noite, obrigado, ONU 099. Controle, boa noite, ONU 099, 1700 peças para o 360, Arbor Elevo. 1099, contato radar, suba para o nível 360, sai da água. 360 na água, bom, no 099. Cessna 099 vai direto lá, agora contra? 099 autorizada para direto de Eletro. Ok, direto de Eletro, obrigado. 099. Salvador, será que seria possível coordenar o gol no 705 lá, direto seguro ou chuvude? É informação gol 705. Não consegui entender não o que a senhora falou. Aguarde coordenação, mantenha a proa de leda, gol no 705. Tá, agora entendi alto e claro, aguardando coordenação. Sono 705, chame o Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. O Centro Finalizado o gol no 1-168. 1-168, essa é a minha torre, em 1-9-8-9-5. 2-9-5. 1-0-9-9, sobre o centro Recife, na frequência 1-2-8, décima 8. 2-8-8, uma boa noite, obrigado. 0-9-9. Boa noite. Vistando então, a escala está bem visual. Informa Vistando, o vento no 60 graus, 5 graus. É, Panorama. Já visão, 1-1-68. 1-1-8 de pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 5 nós, pista ainda um pouco molhada. Ok, livre pouso, pista molhada, 1-1-68. Solos 3-0, táxi à direita, chama 2-1 lá no chão. 2-1-9, gol no 1-6-8. Boa noite, o 1-1-68, pisando para o táxi. O 1-1-68, 68, táxi de Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07. Plano 1, número 8. informação Zulu ao 150. Bem, manche 858, desce até o 050 via chegada Mari. 050 via chegada Mari, está 3858. Pode voar Duna? Mantém a via chegada Mari, 3858. Tem via, está 3858. 3850, voadora, presente? Ativo, 3850, mantenha a chegada mais. Okay. Para proximidade. Para 2000, autorizado LS, ajuste 1018. 2000, autorizado LS, 1018 para 3850.